Atenção, Krausebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Eu gosto de jogos. Gosto de jogos. Abro o armário e pego meu Super Nintendo. Escolho o jogo só pra fita, aperto start e tá sendo. Chamo os meus amigos todos, vem aqui jogar e a diversão já pode começar. Vem jogar também, um pouquinho de diversão só pode fazer bem. Se amanhã é fim de semana, então o que é que tem? Sexta-feira tem podcast e eu não fico sem. Baixa lá também. No baixo, frente, soco, só falam merda, não tem noção. No baixo, frente, soco, vou baixar pra escutar. Eu gosto de jogos e de diversão. Eu gosto de jogos. Gosto de jogos. Eu gosto de jogos. Gosto de jogos. Eu gosto de jogos. Hey, Disco Ninja. Eu gosto de jogos. Hey, Disco Ninja. Você no seu trabalho só vive a pensar em jogos? Sua mãe no Facebook, eu sei, está jogando jogos. As pessoas no metrô lotado, no celular com jogos. Nesse mundo todos querem jogos. Vem jogar também, um pouquinho de diversão só pode fazer bem. Se amanhã é fim de semana, então o que é que tem? Sexta-feira tem podcast e eu não fico sem. Baixa lá também. No baixo, frente, soco, só falam merda, não tem noção. No baixo, frente, soco, vou baixar pra escutar. Eu gosto de jogos e de diversão. Eu gosto de jogos. Gosto de jogos. Eu gosto de jogos. Gosto de jogos. Eu gosto de jogos. Hey, Disco Ninja. Eu gosto de jogos. Hey, Disco Ninja. Corre pra baixar, pra escutar também. Se prepare, é maratona, já tem mais de 100. Que depois de ouvir, você vai entender. Black Onix, cachorro e sapinho, bora e foda-se. Eu gosto de jogos. Hey, Disco Ninja. Eu gosto de jogos. Hey, Disco Ninja. Eu gosto de jogos. Eu gosto de jogos. Diversão começando a sua 115ª edição. O calor do inferno do Rio de Janeiro. Chuva com molhado. E é isso aí. Nessa semana estamos reunidos aqui para a nossa batalha épica, mítica, cósmica. Disco Ninja! Volume sei lá o quê? 8. É volume 8? Volume 8! Acho que é o 8. Em breve poderemos fazer The Best of Disco Ninja. Cara, já dá pra lançar o CDzinho, hein? Dá pra lançar o CDzinho. Olha só. Tomar um processo de direitos autorais no meio, mas... Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e essa semana aqui com a gente tem o Elapis. Gangnam Style, né, cara? Que isso, criou o Keiko? Não. Latino, vai tomar no cu. O Mestre Splinter. Cara, pra quem não conhece o Rio de Janeiro, hoje eu fiz Leblon North Shopping no modo réu. Muito quente, no ônibus lotado em pé. Né? Tu fez no modo hardcore. Pra quem não conhece o Rio de Janeiro, que você falou? Quem não conhece o Rio de Janeiro, pesquise. Ah, tá. É o um inferno, cara, acredito. O Junin, diretamente do Pro Evolution Soccer. Junin, pernambucano. E aí, galera, aqui é o Junin e hoje eu trabalhei de pedreiro. E aí, galera, aqui é o Junin e eu estou muito empolgado pro Disco Ninja que vai começar. E o Zé Buceta, que não é Zé Buceta. Ah, cara, é Zé Buceta, é cara. Né? Então, Pokémusica, escolhe você. E é isso aí, nessa semana nós vamos girar o globo de luz do combate e entrar no domo musical. Vamos escolher as melhores músicas nos melhores rounds e decidir quem é o ultra supra sumo do DJ Luta Mica Ninja. Eu. Depois dos e-mails. Cara, sabe o que é ser o supra sumo dessa galera? O David Guetta com o cara do Gangnam Style. Caraca, hein? Ia ser o Disco Ninja, velho. Ia ser o Disco Ninja. Minha voz é horrível no microfone, Cristo Senhor. Mas você nunca ouviu a gente no nenhum programa que você tenha participado? Não, eu ouvo, mas geralmente não fica tão ruim. Entendi. Não, mas a sua voz é legal, cara. Eu fui é porque ouvir. Você a eu ouve. Agora, eu fiquei... Você ouve a sua própria voz reverberando pelo seu crânio, pelos seus ossos, etc. Eu, quando ouço minha própria voz enquanto tô falando, caraca, eu me acho um Cid Moreira da galáxia. Aí depois que termina de gravar, eu vou ouvir, eu fico, caraca, que merda a minha voz, cara. Fico decepcionado. É horrível. Eu tenho até medo, mas tudo bem. Eu prefiro a voz reverberando no meu cérebro. É, mas assim, qualquer um de nós tem a voz melhor do que a garotinha que canta o Gangnam Style. Com certeza. Style. Você que não viu ainda, a Debs me mandou aqui e eu fiquei maravilhado, o vídeo das garotinhas dançando a coreografia do Gangnam Style, que é o hit do verão supremo, e aproveitando que a gente tá no ritmo da Coreia, entra lá no nãosalvo.com.br, que eles estão com a campanha lá pra fazer o vídeo do Latino parodiando essa música, ser o vídeo mais dislikeado da história do YouTube. Então participe, porque realmente é uma merda, assim. Faça isso. A sua pia já era. Debs, estamos aqui pra leitura de e-mails, agora depois de toda a parafernália que nós criamos pra que o áudio fique bom pra ambos os lados, já que minha internet está aquele cocô. Debs, qual é o e-mail que as pessoas utilizam para entrar em contato com a gente pela terceira vez, agora que você já decorou? Eu gosto de jogos, @baixofrentesoco.com, sem BR. Nota-se até um certo cansaço na voz da nossa amiga, porque já é a terceira vez que eu a faço repetir isso. Nós estamos também no facebook.com/baixofrentesoco, twitter.com/baixofrentesoco, e nós temos uma comunidade no Steam, que a galerinha se reúne lá, deve jogar Team Fortress, provavelmente, que é Baixo Frente Soco, procure lá no Steam. Eu nunca lembro se é tudo junto ou separado, mas é uma coisa ou outra. Eu também não lembro, eu tô lá, mas eu não lembro. A Debs, por exemplo, está lá, tem uma grande galerinha aprontando altas confusões na sessão da tarde lá, todo fim de semana. Tem um clima de muita azaração. Além disso, essa foi uma semana de grandes revelações, nós descobrimos que um integrante do Baixo Frente Soco já participou do Ídolos, mas isso também não vem ao caso. Saiu lá no Fênix Down essa semana mais uma parte do Melhor de Três, em que eu joguei o Uberman com a galerinha, então confira lá, porque eles são legais. Então, Debs, por obséquio, o primeiro e-mail que nos foi enviado? O primeiro e-mail é do Prankster, e ele começa assim, que ele concordou com o Ninja Inimigo e acha que ler detonados de jogos era quase como jogar o jogo, e hoje em dia ele faz isso com o YouTube. Assim, eu acho que é um pouco melhor com o YouTube, porque você pelo menos tem ali, né, um pouco de emoção vendo o vídeo e tal, mas tudo bem. Um paralelo, Debs, garoto que viveu nos anos 80, 90. Os detonados dos jogos era como se fosse uma revista pornô, daquelas proibidonas, que mostrava tudo. E o YouTube hoje, toda essa realidade de pornografia sob demanda. Essa que é a diferença, mas assim, continua sendo gozar com o pau dos outros, tá? Exatamente. É porque quando você não tem a capacidade de jogar e fazer tudo direitinho pra platinar, você olha o detonado e finge que você platinou sozinho. Ele contou que tem um bar perto da casa dele que tinha dois superamas, um de Pac-Man e o outro de Final Fight. Mas só um ridículo... Não. Li errado. Só um riquinho... Tô sem óculos, hein? Só um riquinho de 10 anos conseguiu zerar, pois ele era o único com dinheiro dinheiro para comprar mais de 5 fichas. Ele mesmo só chegou na última fase, mas pegando o contínuo de outra pessoa. Nossa senhora, que tristeza. Gozou com o pau dos outros. Novamente. É. Já o nosso colega Toríbio concorda com a minha pessoa aqui, disse que o Ilapso tinha razão, que ele, da última vez que nos mandou e-mail, só recortou e colou e-mails que ele já tinha mandado para outros podcasts e mudou só o nome, com os mesmos elogios. Mas ele diz que nós somos melhores que o Phoenix Down, eu já sabia disso, porque nós lemos o e-mail dele ao vivo. E nosso coleguinha Diego lá no Phoenix Down só respondeu, o que é uma atitude muito mais pessoal e carinhosa, mas as pessoas preferem, né, os holofotes da mídia. E diz que nos escutar é como estar conversando com amigos próximos que gostam das mesmas coisas. E queria contar como a patroa dele pegou o vício de falar: eu guardo as jogos de diversão, mas ele não conta. Porra, Toríbio, quando você tiver uma história dessa, você conta, caralho. Pois é, né? Ele dá o gostinho, é que nem o traficante, né? O primeiro teco é de graça, aí o restante já tem que pagar. Mas então, o Kiros de Fogo disse que o Senhor da Eternidade pode achar o nome dele escroto. Eu também achei escroto, mas pelo menos ele tem controle do próprio intestino. Cara, o Senhor da Eternidade também tem, ele manda o Flash Cagos como ninguém, assim. É, e ele continua falando que o ideal seria também ter menus ou menos? Não, não entendi. Menus gestuais menus. Menus gestuais nos jogos, mas que o ser humano é preguiçoso e tecnologia de movimento não substitui o modo de jogar tradicional. Bom mesmo seria ter os dois modos juntos. O ser humano, além de preguiçoso, é um gordo. O noob diz que o nick dele não é de noob no sentido de otário da questão aí que surgiu aí na internet, mas é de noob cybot, e isso enganava muita gente na época do Counter-Strike. Ele tem um Wii, e por causa do Wii, começou a jogar FPS em consoles. Ele acha que a mira é até ótima se você tiver um Wiimote Plus, e fica muito mais intuitivo de se jogar, ainda mais se ele tiver um sniper rifle. Ele manda aí um link do Facebook dele com o sniperzão bolado dele. Realmente é de respeito, o sniperzão, eu só tenho a porra da pistolinha e o crossbow do Link. Eu sou um merda mesmo, que mandou comprar o Wii depois de 10 anos. Isso. Jogador 1, o que é isso? Jogador 1, é o nick dele? É, ele é o Jogador 1, Player 1, ele é isso. Ah tá, ele é o Jogador 1. Em LoL, dinheiro de verdade desbalanceia de certa forma. Afinal, quem não usa grana real, torra mais pontos em bonecos se quiser ter uma variedade maior de opções e menos em runas. Logo, você ganha uma vantagem com o passar do tempo. Ele fala aqui que comprou os de menor valor pra diminuir a diferença, só tendo Miss Fortune como mais caro e o resto é de 2.000 pra baixo. Só se compensa se você tiver poucos e usar os de graça. Dou graças por ter usado pouco o Garena na minha época de Dota. Foi a maior parte em LAN e como era foda, principalmente virar a madrugada. Aqui se chamava diferente em algumas LANs, não lembro como era, tem que lembrar. Com certeza o sol era um porre na manhã seguinte, como em todo fim de festa. Falando sobre os jogos, é provável que LoL leve vantagem sobre Dota no Brasil, por não ter uma versão em português ainda, até onde eu sei. PS, primeiro e-mail que envia um podcast, a razão é pura preguiça de escrever. Legal que você tem preguiça. Mas assim, eu discordo um pouquinho, eu ainda acho que Dota é Dota, ou vejo que o pessoal no LoL fica um pouco estressado e tem um pouco de medo de arriscar, assim, nas partidas, pelo menos isso é uma coisa que eu vejo. E eu falei no podcast que Dota é vida, então não vou ficar falando não. Isso, gente, a opinião da Débora. Quem não gostou, manda a Débora tomar no cu, tá? E depois espera o namorado dela ir aí enfiar a surra na sua cara. Para de falar meu nome, é Debs. É Debs, porque ninguém vai adivinhar aqui, deve ser Vânia o seu nome, claramente. Isso. Então é a opinião da Vânia, tá, gente? Quem gostou, fala com ela. É, Sargento Guedes, olá, funkeiros malditos. Abre parênteses, abre chave, voz do lapso, fecha chave. Esse negócio de funkeiros malditos pegou mesmo, né? Fecha parênteses. De fato pegou, cara. Realmente eu repito isso com veemência. Não tenho nada a comentar sobre o podcast sobre videogames toscos de movimento, que não funcionam como nas propagandas. Mas escrevi pra mandar vocês todos se fuderem, com todo carinho e para eu não desacostumar a escrever e ficar com preguiça novamente. Cara, você tem preguiçoso nessa porra, cara? Percebi que quando os leitores / ouvintes dizem que tem preguiça de escrever, o mestre Splinter / Senhor da Eternidade faz beicinho e fala que não vai fazer programa por estar com preguiça. Cara, eles estão sempre com preguiça. Todo mundo aqui é muito preguiçoso. Abraços a todos e vão se fuder. Você também, Sargento Guedes, vai se fuder. Um abraço no seu cu, né? Xingue seu amigo, por que não? Que horror. O Biostalker, grande Biostalker. Biostalker, eu vou agradecer de novo por você ter me desenhado. Eu não faço parte do Girls of War, mas isso pode ser facilmente resolvido, já que eu amo a Babs e ela me ama e tá sendo. Mas então. É. Aí ele falou aqui: acho que os controles de movimento são como comer um pedaço de bolo. Depois da terceira rodada fica enjoativo. Mas enquanto não fica, aproveitamos os poucos jogos e diversão que se adaptam bem a eles. Comprei um Wii de um amigo recentemente e admito que Just Dance é divertido e os indies World of Goo and Yet It Moves são experiências bem peculiares. Comentário random da vez. Graças ao baixo frente soco, ampliei consideravelmente meu vocabulário de four letter words. Ah, que bom, cara. Poxa, fico muito feliz. E eu já era conhecido como desbocado trancado no laboratório de botânica. Estou sentindo falta dos remixes com funk das pérolas que saem nos casts. Calma que isso daí também está sendo providenciado, está cada vez mais próximo o próximo funk. Para acessar temporariamente os meus desenhos amanizados, mando dessa vez uma personalidade extreme do BFS, o Flash Cabos, que aliás ficou sensacional. E explicando logo que ao fundo tem uma foto do Toilette Warrior e um pôster do Piu Piu Games para o Mesh Painter e Ninja Inimigo. Ó, oh, que lindo. Se o nome do nosso site tivesse sido Piu Piu Games, eu acho que eu não estaria aqui. O desenho que o Biostalker mandou tá, como sempre, sensacional, né? O desenho feito no DS. Tá lá na nossa página no Facebook. É só memorando, tá? Se você não tiver Facebook, isso não significa que você não tem como acessar a página. Se você digitar facebook.com/baixofrentesoco, ela... Ah, já que o pessoal é preguiçoso, bota fb.com/baixofrentesoco. Eu devia ter mudado o nome da página pra BFS, pra... Cara, muito bom, fb.com/BFS. Mas é menor ainda. É, mas dei mole. Capitão Planeta! Vai lá, Planeta. Ele diz o seguinte, olha o nosso complexo de Negueba de novo. Fala, versão funk do MRG. A Debs trabalhou com um dos caras do MRG. Uhum, matando o robô gigante. Gente fina. Ele diz, eu sou o Capitão Planeta, tenho 23 anos, estudo computação na Universidade Federal Fluminense pelo sistema CEDERJ. Ele, então, ele é da galera da educação à distância. Olha que legal. É... que muita gente critica, mas que funciona, tá? E, cara, me escondo em São Gonçalo. Tipo, o cara mora do lado da UF e faz educação à distância. É um preguiçoso. O cara só tem preguiçoso, cara. É, né, cara? De ontem pra hoje... Ele tá desejando isso, né? De ontem pra hoje, sou eu que gravava o cast com vocês. Estavam todos reunidos no que parecia ser a casa do ninja inimigo. Eu, tipo, ele tirou da bunda dele essa ideia de que era a casa dele. Para gravar um Mega Ninja Express dos e-mails da Justiça. Depois disso, todos cismaram que tinham que ir na minha casa jogar videogame e usufruir da minha geladeira. Tá, isso é razoável porque a geladeira do ninja inimigo não tem nada. Tipo, só Coca-Cola zero que a avó dele compra todo dia. E que é horrível. Se esse sonho tinha algum significado, eu não sei. Só sei que foi divertido como um eu gosto de jogos e diversão. Quem sabe um dia meu sonho não vira realidade. No dia que você não morar mais em São Gonçalo, vai ficar mais perto. Assim, agora tá complicado. Cara, sair da casa do ninja inimigo e ir pra São Gonçalo, puta que pariu. Nem pra vir pra minha. Sair da casa do ninja inimigo pra São Gonçalo é até tudo bem. Quero ver sair da casa do Senhor da Eternidade, que é mais, né, mais pra dentro ainda, ou do Mestre Splinter, pra ir pra São Gonçalo. Caraca, se a gente alugar um helicóptero um dia, quem sabe? Ele manda um abraço, então um abraço pra você, Capitão Planeta. Todo mundo sabe que o molequinho do coração brasileiro, apesar de tudo, era viado. Fazer o quê? O @tim falou, comprei um Wii usado há pouco tempo. Tá todo mundo comprando o Wii usado, né? Ninguém quer arriscar comprar o novo, mas tudo bem. Só pra brincar de vez em quando mesmo. Ele veio já desbloqueado, então eu atualizei o desbloqueio e instalei uma porrada de emulador. Funciona razoavelmente bem, mas dispenso. Prefiro no PC. Somos dois. E além disso, evito pirataria. Então, quais jogos vocês recomendariam para comprar? Bom, isso daí de vez em sempre. Vou te fazer uma recomendação, rapaz. Tem o Last Story, que é um RPG japonês, que saiu... não sei se saiu agora nos Estados Unidos. Enfim, tinha demorado pra sair. O nosso camarada Brooks comprou a edição especial. Acabou de mandar uma foto aqui pra mim pelo telefone. Cara, como diria Killer Asus, muito bonito a caixinha perfumada da edição especial. Então, se tiver a fim de gastar um dinheiro e gostar de RPG, Last Story vale a pena. Agora, em termos de jogo pra Wii, cara, depende do seu gosto, né? Acho que Mario Kart vale a pena você comprar o original, que aí você compra o bundle com os volantes, por exemplo. O meu, eu tenho Mario Kart aqui, com o volantezinho. É legal, mas aí depende do seu gosto, né? Manda um próximo e-mail aí falando o que você gosta, que talvez a gente faça uma recomendação mais consultoria personalizada, né? Vai começar a cobrar também. Eu recomendo comprar um PS3. Então, aí ele continua falando aqui. Um jogo que, na minha opinião, faltou nos consoles é Black and White. Nele você era literalmente um deus e controlava uma criatura gigante na Terra e ia convertendo os aldeões, fazendo milagres no vilarejo deles. Tipo Age of Empires, né? Assim, ululu, ululu. A criatura podia ficar solta no mundo, fazendo cocô onde quisesse, ou você controlava ela com umas cordas amarradas no pescoço. É tipo o Senhor da Eternidade. Ele faz cocô onde ele bem entende. O ponteiro do mouse tinha a forma de uma mão e as ações eram segurar, arrastar, jogar objetos, interagir com a criatura e fazer magia. E fazer magias ia ser demais, porque não era simplesmente clicar em um botão. Cada magia tinha um gesto para ser ativada, parecido com Okami, só que foi feito 5 anos antes. Pode não ser um blockbuster, mas é o jogo ideal para sensores de movimento, mas que infelizmente só saiu para PC. Eu não joguei, então não posso falar nada, mas tudo bem. Pois é, eu também não, cara, mas parece interessante, então vamos ver isso aí, porque jogos de diversão é tudo na vida. A seguir temos aqui o Storm Knight, rapazinho de 26 anos, bacharel em direito. Eu coloquei bacharel advogado, porque diz que é formado em direito, mas não falou advogado, né? Então, talvez não tenha feito ainda a prova da Débora. É, e ele é de Maceió, nas Alagoas. Moreno, mas se vocês, por, a... gato sem gato. Porra, se for, manda foto. É, não, eles não mandam não, que a família de materna da minha namorada é de Maceió, aí vai aquela viagem, enfim. Conheci vocês por causa do Girls of War. Abraço pra Babs, que divulgou a participação da Viviane no episódio 91. Vocês são simplesmente foda. Desde que comecei a escutá-los, as minhas idas e voltas ao trabalho se tornaram muito mais interessantes, uma vez que vocês são muito divertidos, possuem uma incrível sinergia, coisa rara de se ver em podcast. Pô, obrigado, cara. E me fazem rir para caramba com suas brincadeiras. Outro ponto forte que o Baixo Frente Soco tem, e que as pessoas às vezes acho que não apontam por vergonha, é que esse é o podcast de videogame que mais tem a participação feminina, sobretudo nas imagens das graciosas Debs e Bebs, a dupla trava-língua. Palmas pra elas aí. Você que tá aí no seu ônibus agora, bata palmas pras duas. Não tenha vergonha. Isso, palmas, palmas. Não são jazz hands, palmas, não. Palmas. São palmas, palmas. Só palmas, hein, galera. Obviamente, sou um viciado em games, gosto de jogos, sabe como é que é. E me identifico com esse momento que o Ninja Inimigo disse no podcast 88B. Teve 88B? Enfim. É, aí ele... Eu não lembro. Também não. Se o ouvinte disse, é porque teve, né? Teve 100B, não é? Teve 100, aí B, né? 88. Cara, caraca, e eu sou o que geralmente lembra, né? É, você é a memória do grupo. Cada episódio. 80 teve A e B, porque foi Zelda, né? Eu lembro disso. 88. Enfim, quem se importa, né? É, foi no 88. Ah, foi pro Disco Ninja. A gente fez então um Disco Ninja no 88. Caraca, e agora Disco Ninja de novo. Maravilha. A Debs, faz um favor, você que sabe imitar o Ninja Inimigo, lê esse trecho aí então, das aspas. Joguei 1 milhão de RPGs no PS1. Quando vocês falam de jogos de Super Nintendo, Saturno, 64, PlayStation 1 e 2, é como se eu estivesse revivendo aqueles momentos áureos na minha vida e vocês estivessem ao meu lado, jogando comigo. Pô, cara, quase chorei, falando sério. É, considero o podcast de vocês como um achado de grande valor pra mim e gostaria de ter amigos como vocês. Sem me prolongar muito, com medo do meu primeiro e-mail ser muito nervado e não lido no podcast, mando um forte abraço pra todos que fazem parte da equipe do Baixo Frente Soco. Ah, cara, porra, obrigado, especialmente pro Mestre Lapso, pelas suas contribuições pontuais que enriquecem bastante a discussão dos temas apresentados. Sou fã de vocês e recomendo o podcast a todas as pessoas que acredito que vão gostar. Abraço! Pô, abraço pra... Porra, fiquei emocionado, cara. Oh, que lindo, acho que eu vou derramar lágrimas másculas aqui, né, nessa porra de telefone. Não, obrigado, né, realmente é porque eu faço muito essas porra de comparação. Eu tento enfiar política, sexo e economia em tudo, né. Esse é o meu métier. Semana passada um cara até comentou isso. Mas é porque eu sou desses. É porque videogame mesmo eu não sei porra nenhuma. Eu quase não jogo videogame. Então eu puxo pros outros lados. Fazer o quê? Cada um ataca com o que pode. Então, obrigado ao Storm Knight. Um abraço. Mande sempre seus e-mails. Faz a prova da Débora aí. Passa em primeiro. E aí, Debs, pra fechar aí o cara com o melhor nickname de hoje. O Meu Sadruga. Juro que quando eu li primeiro, eu li Seu Madruga. E olha que eu nunca vi Chaves, tá? Vale frisar. Que isso, cara? É sério. Nunca vi. Eu odeio. Eu acho chato. Acho sem graça, então, e eu vou fazer assim, ó, Debs, apanhar. Você vai entrar no Netflix, você vai se logar com o meu e-mail, tá? E depois você vai botar a minha senha e você vai assistir Chaves que tem lá no Netflix, tá? Pode usar. Usa aí meu Netflix. Não. Entra no teu PlayStation 3, tô te falando, garota. Te dei minha senha. Vê Power Rangers, então. Cara, você Chaves. Eu acho muito chato. Caraca. Você que está ouvindo esse episódio ouviu a última participação da Debs no Baixo Frente Soco. Lê o e-mail, por favor. Até parece, cara. Não acredito que você não sabia disso. Todo mundo sabe. Tá bom. Lê o e-mail. Tá. Então, o Meu Sadruga falou: fala galera do BFS, conheci o podcast há alguns meses por meio do Fennec Down e já considero o melhor na área de games. Caraca, todos falam isso, todos concordam. Ouço até os episódios que falam sobre temas que não conheço ou não gosto, já que sei que vai ser divertido de qualquer jeito. Oh, que lindo. Senti a necessidade de mandar esse e-mail, pois presenciei uma situação bem ao estilo o Idiotas e vou relatá-las agora. Pô, gostei. Um brother meu comprou um Wii no início de 2007. Depois de algumas semanas, ele me convidou, juntamente com outro amigo nosso, para dormir na casa dele e desbravar a, até então, limitada biblioteca do novo videogame. Mal adentramos a madrugada e durante uma partida de tênis, uau, do eSport, esse nosso amigo se empolgou demais ao tentar rebater uma bola. Ele pulou, esticando o braço violentamente para cima. De repente, ouvimos uma pancada forte e percebemos pedaços de plástico branco caindo no chão. Caralho! Meu Deus! A perplexidade foi tanta que precisamos de cerca de 3 segundos de silêncio para entender a situação. Meu Deus, devia ter um ventilador. Olha lá, tá aqui. Eis que o que quebrou foi o ventilador de teto, uma das hélices. E meu brother ficou aliviado e feliz ao perceber que não foi o emote que havia sido danificado. Puta, cara, se cagou agora, né? Porque, meu Deus do céu. Não, mas pensa bem, cara. Um ventilador de teto, você compra, em 2007, não sei, né? Mas devia ser mais ou menos uns R$120 no máximo. Aquele sinistrão, assim, de hélice de madeira na Casa e Vídeo. Sei lá, no Casa e Vídeo é só aqui no Espírito Santo, né? Casa e Vídeo é só aqui no Espírito Santo, né? Aqui no Espírito Santo, né? Na Lojas Americanas. Com a mão de obra, que é inexistente, porque você tem que ser homem suficiente pra colocar a porra do ventilador de teto, né? É só tomar um choquezinho com a luz. Então, R$120. Se você quiser contratar o porteiro do seu prédio, R$200. Porra, o emote, em 2007, custava mais que isso, porque nem vendia no Brasil ainda. Então, tá certo, cara. Que tinha era melhor comprar outro Wii, se tivesse quebrado a parada. O fora que era início de 2007, né, Débora? Nem devia estar quente no Brasil, uma beleza. Puta que pariu. Não, eu tava pensando, quando ele falou que quebrou o ventilador, eu só pensei no calor que tá fazendo, sacou? Porque, meu Deus. Pois é. Que merda. Cara, que ou merda. Você tinha ar-condicionado ou o seu Wii queimou, cara. Eu sinto muito pelo seu Wii morto se você não tinha ar-condicionado. Exato. Ele continua falando aqui. Já o nosso amigo, que nem machucou o braço, ficou inconsolado imaginando a reação dos pais do cara e como ele ia explicar o ocorrido. Passamos toda a madrugada tentando reanimá-lo e fazer graça sobre o que aconteceu. Pô, ele não machucou o braço, mas ele infartou, né? Porque ele foi reanimado. Minutos depois, o sujeito nos confidenciou que tinha esse tipo de azar. Quando era mais novo, quebrou o chuveiro da casa da tia, brincando com um recipiente de shampoo, o que rendeu mais boas gargalhadas. Caraca, tira tudo de perto desse menino. Jamais emprestem algo para ele. Eu rei merdas. O engraçado é que, após meses do incidente, um mês depois do prejuízo ser pago, continuamos visitando o cara e o ventilador permanecia quebrado, o que servia de motivo para que o cara ficasse sempre envergonhado e se lamentando. Tadinho, cara. Ele falou pra gente continuar com o bom trabalho e mandou abraços. Abraços pro meu Sadruda. A galera não embarcou muito na onda do xingue seu amigo. Pode xingar, galera. Xingue seu amigo, tá? Nesse ritmo de xingue seu amigo e do Gangnam Style, vou todo mundo tomar no cu. Essa porra, semana que vem a gente lê e-mail de novo ou não, nunca se sabe. E fiquem agora com o Disco Ninja 9, se não me engano. 8, eu perdi a conta, juro pra você. Eu acho que é o 8 agora. 8? Não sei, 8. Isso, 8. É o 8. Disco é 8. Ninja, Disco Ninja Style. Vai tomar no cu. Sexy lady. Tomar no cu. Sabe, tá dando mole, é feio e não sabe as regras. Tô falando, Mestre Splinter. O Disco Ninja possui algumas regras em cada round, não é verdade? Regras? Regras. Tem regras, tem exceção. A exceção é não pode usar a música do Guile, porque a música do Guile se encaixa em qualquer regra. Ah, já foi usada a música do Guile, eu acho, mas não tinha essa regra ainda. Bem, pra cada round desse combate mítico, sei lá, não tem outra palavra, por isso que eu tô repetindo mítico toda hora, a gente tem uma regra que a escolha de músicas tem que ser presa a essa regra. Então eu pergunto pra você, Mestre Splinter, qual é a primeira regra do primeiro round do que não é o primeiro Disco Ninja? Você não fala do Disco Ninja. E a segunda regra? Você não fala do Disco Ninja. Cara, a principal regra do Disco Ninja, que não sei se ficou claro pra quem não consegue 2 mais 2, é que tem que ser música de jogos e diversão. Eu tô falando a regra do round 1. Round 1! Mas essa regra é primordial, cara. Ela vem antes da regra do round 1. Faz sentido. Round 1! Round 1! E agora eu vou falar a regra do round 1. A regra do round 1 para esse round, os competidores devem escolher aquela música que melhor o representaria diante de um evento de formatura. Olha só, aquele evento qual parece tão perto pra mim, mas cada vez parece tão mais longe. Breve. Eu nunca esteve mais longe. Então, Ilaps, me ajude aqui. Como nós escolhemos a ordem dos participantes do combate? Tem um artefato, parece um peão da casa própria do Silvio Santos, que é um D10. Não, é um D6. É um D6? É um D6 de minigubs. Então, como é que se foda essa porra, caralho? Fudeu. Como em qualquer evento aleatório, nós utilizamos um dado vagabundo pra sortear a ordem das pessoas. O que se importa com isso, cara? Deus perdoe o lapso por profanar o Tadinho Vitória, que aliás eu esqueci ele, peraí. Não se preparou pra isso, cara. Vamos lá. Então, Dantinho da Vitória no round 1. Round 1. Quem será o primeiro... Lapso! Peraí, antes de fazer um quiz. Ô, Juninho, que você se formou em faculdade? Cara, eu gosto de acreditar que sim, em ciência da computação. Tá, Zabuzeta, você se formou em faculdade, alguma coisa assim? Formei em física. Que ano foi? Foi em 2009. Tá, então eu fui o primeiro a me formar, por isso que eu sou o primeiro. Foda-se, olha dado. Só. Não, que o Zabuzeta foi no mesmo ano que eu, 2009. Mas é. Você, eu não perguntei o meu foi. Eu me formei em 2009. Em que eu área? Eu me formei em 2006. Toma essa! Não. Você disse que quer acreditar que se formou. Toma essa, lápis! Vai dormir de coxinha hoje. Vou dormir de coxinha? Pô, isso é tipo bônus, né, cara? depende com quem, cara. Espero que seja com a minha senhora. É, então eu furei a fila aí do Juninho, passei ele pra trás no sentido da conchinha. E a minha música de formatura, que não foi a minha música de formatura, eu perguntei aqui agora pro Cangaceiro Samurai, eu falei, cara, qual foi a nossa música de formatura, você lembra? Claro que não. Eu perguntei pra mais uma galera que ninguém lembra. Eu acho que não tive música na formatura. Mas foi aquele tipo dia... Massa fúnebre, né, cara? Foi tipo isso, cara. Eu não sei. Aquele 15 de abril de 2009, lá no auditório do Centro de Tecnologia da UFRJ, não tocou música nenhuma, talvez. Mas se hoje eu pudesse... Se eu fosse o Ninja Inimigo, por exemplo, que vai se formar daqui a alguns meses, se Deus quiser... Se Deus quiser. Bora que é. Porra, porque senão fudeu. Porque há de querer, né? Senão esquece essa porra. Se eu fosse Ninja Inimigo, eu escolheria uma música que eu acho muito bonita, que é uma música de alguns anos atrás já, que é uma roubalheira. Eu fiz uma extrapolação aqui da questão dos jogos, que é uma versão com palavras, né, com letra, da música do Castelo Dr. Willy no Mega Man 2, que foi uma música que nasceu lá no Nico Nico Doga, que é um anexo, bastante anexo do 4chan lá no Japão. Agora que você revelou a música, pede e continua depois, pô. Eu não revelei qual é a música, ninguém sabe qual é essa porra. Também não tenho a menor ideia. Pois é, tá vendo? Você é um espertão. Desculpa, já toca a música aí que ninguém sabe ainda qual é e a gente volta aí pra comentar. Nós voltamos já, depois de um minuto e meio, rapidamente. Essa música aí, o nome dela é Oku Senman, que uma tradução japonesa aleatória é 110 milhões de memórias, sei lá o que é o nome dessa porra. Nossa. Que foi uma letra que um cara, ou um pseudônimo coletivo lá no Nico Nico Doga, na comunidade lá, que foi em cima da música do Dr. Willy. E eu acho muito bonito, cara, porque é exatamente isso, é falando sobre a vida adulta. Você é uma roubalheira foda, né, cara? Porque tem uma regra aqui no Disco Ninja, você não pode escolher a mesma música que já tenha tocado em um Disco Ninja antes. Essa prova que essa música tocou. E aí, então, a galera pega a mesma música e escolhe vários remixes. Esse é o segundo remix dessa música. Isso, é a terceira vez que toca essa música, mas agora tem letra. É uma música muito bonita, porque fala de como o cara era uma criança feliz e tinha um monte de amigos, aí do nada ele virou um adulto chato e é tudo muito chato na vida dele. Mentira, cara. O que acontece quando você fica adulto, cara? Mentira, cara. Eu tô ouvindo aqui a música agora, nesse exato momento, ó, tá tocando, e o cara não fala nada disso, ele fala porrada de coisas em japonês. Isso. Você sabe ler legenda, né, também, né, cara? Não, mas não tá passando legenda aqui. Eu tô ouvindo uma música no podcast, cara. Passei a pessoa errada. Uma legenda que tá na frente aqui. Você não tem legenda no seu MP3, né, seu fraco? É, cara. Não dá. Então agora, próximo dadinho, escolha o próximo combatente. Mestre Splinter escolheu. Tá? O Mestre Splinter escolheu? Sonoplastia é o melhor que tem no mundo. É, cara. Na verdade, ele usou uma figura de linguagem chamada hipérbole, que é quando você inverte a ordem da frase. Então, ao invés de falar que escolheu o Mestre Splinter, ele disse Mestre Splinter o escolheu. Sábio? Mestre Yoda. Você também, não é. Também é conhecido como iodismo isso, né? Iodismo. Cara, vamos lá então. Música nervoso formatura. Você está? Não estou nervoso. Vou falar nervoso você está. Minha música de formatura real, que eu lembro, eu tive formatura com música, ao contrário do Lápis, foi a Marcha Imperial, aliás, muito bem escolhida pela minha turma. Mas vamos lá. A música que eu escolhi para me representar nesse round de Disco Ninja é uma música que eu homenageia a era de 64-bits. Um dos primeiros jogos lançados pro Nintendo 64. É um dos jogos mais geniais, só que não... Ah, ele foi muito bom quando foi lançado. O que a infância não faz com a visão das pessoas, né, cara? Principalmente, ele foi muito bem lançado porque ele teve uma versão, não sei se era uma versão baseada nesse mesmo jogo ou fizeram um jogo do mesmo esporte pro fliperama, onde você subia na porra do jet ski. Falei, pronto. Caraca, já era. Caraca, era muito ruim esse fliperama. E muito caro também. Da onde fliperama de portas assim como você, ou você em cima do skate ou em cima de um... É. Que era barato, cara. Eu nunca achei um. Era caro e não funcionava direito. Cara, mas essa música aí que toca aí, Disco Ninja, Wave Race 64, música de introdução, de título. Título. Sabia que essa música do Wave Race já tocou, sei lá, num dos primeiros 10 episódios? Leitura de e-mails. Olha só, essa música já tocou em outro lugar também. Mas... já. Flashback, tipo, no Wave Race tocou. Né? Tocou na televisão da casa do Mestre Splinter. Mestre Splinter, você lembra qual era a grande maneirice do jogo? A grande paradirada? Cara, eu gostava de jogar o modo freestyle e ficar procurando golfinhos. Exatamente, era o macete que você botava na tela de press start e habilitava o modo freestyle dos golfinhos, que também tinha propósito nenhum. Se Wave Race fosse um jogo atual, seria um DLC de $5. Dolphin Mode. E se fosse da Capcom, estaria na tela, né? É verdade. Não, sabe que esse negócio dos golfinhos, provavelmente eles inseriram com o nome do videogame, não era Dolphin, né? Será? Tem grande chance. Será? O 64 que era Dolphin, não era? Antes de ser 64? É, o 64 chamava Project Dolphin. Será que não foi essa porra? Eles botaram essa golfinho de sacanagem? Será que tem golfinho mais algum jogo? Procure golfinho e mais algum jogo de 64 e fala. Pô, Dolphin não é o emulador do GameCube? Eu acho que era do GameCube, hein? Não, o não. O emulador não, de GameCube, sim, é do Dolphin. Mas eu acho que é ironia do nome do GameCube. Ou não, né? Eu gosto dessa música, ela tem um teor que me lembra muito a música do Senna, assim, uma música de esporte que tem um tomzinho de meio de vitória. Por mais que o jogo de introdução, ele me passa uma ideia de vitória. É tetra! É tetra! É vitória. Mas isso é futebol, cara. É, mas tocar a música do Senna quando eles gritam isso. Tocava. É porque o Senna morreu naquele Exato. Ano. Triste, né? Não, cara, então é isso. O jogo, ele envelheceu mal, já digo logo, porque eu peguei ele pra jogar, tem... Ele é de 64, né? Como 90% dos jogos do 64. Não, dá pra jogar Banjo-Kazooie hoje fácil. Fácil. Então, tá Zelda, 10%. Mario 64. Ah lá, vamos lá. Vocês estão falando os 10% aí. Mas é os que eu tinha. Aí escolheu bem, tá vendo? Eu tentei jogar Wave Race esses dias, botei no emulador aqui, mexi na minha TV, de 42 polegadas, é uma bosta. três dedos por cima, né? Não dá, cara. O jogo tem tipo quatro fases. É, esse é aquele extreme de bike lá. Caraca. Putz, eu tenho esse, cara. Nossa. E também fica uma bosta na TV, não viu? Porra, cara, eu tenho. Esse foi aquele tipo de jogo que você acabei de jogar o videogame, aí você pede pra sua tia. Me dá um jogo desse videogame. Ah, qual jogo? Ah, pergunta lá. Eu não queria deixar indicado porque os jogos que eu queria eram muito caros, eram os mais caros. Aí ela me veio com Top Gear Rally e Extreme G. Eu falei, obrigado, tia. Obrigado, tia. Obrigado, tia. Eu falei merda mesmo, o Dolphin era o GameCube. Então, enfim, não é por isso que tinha golfinho no Wave Race. Falou merda lá, precisa com vergonha. Falei merda. Agora, lá, precisa com vergonha. Tô muito envergonhado. É um momento histórico, hein? Momento histórico. Tô muito envergonhado. Ainda bem que você se corrigiu, hein? Não, eu podia ter ficado quieto e alguém mandar e-mail me corrigindo, né? Mas não, fui babaca, eu fiquei querendo me corrigir. Dadinho, Vitória, de sacanagem, porque já sabe que sou eu, porque os convidados não podem ir primeiro. Ah, tem essa porra. No primeiro round não pode. Fala, galera, tem alguém me ligando aqui? Então, olha só, Anis de Milo! O que eu gosto da Gina Vitória é que ele decide, assim, a pessoa que a gente precisa que ele decide. Isso. Exatamente. Milo, você que vai se formar daqui a pouco, em breve, cada vez mais próximo, qual é a sua música de formatura, cara? Caraca, cara! Não, porque as músicas... Eu fui olhando, assim, a música que eu quero que toque na minha formatura, eu escolhi a primeira. Aí, a gente já tocou outra no Disco Ninja. Eu escolhi, que era de Chrono Trigger, que a gente toca a gente toda a música de Chrono Trigger. Algumas vezes. É, o tema do Frog. Aí eu falei, porra, então vou pegar uma música aí que eu acho que a gente não tocou. Aí eu dei o azar de pegar de Mega Man. Óbvio que a gente já tocou de Mega Man. Porque, porra, Disco Ninja é Chrono Trigger e Mega Man. Só tem esses. É, mas aí você não teve a viadagem de me perguntar se já tocou, né? Você não. Falou, óbvio que já tocou, óbvio que já tocou. Aí eu fui escolher. Então, na quarta música que eu imaginei aqui, que é uma música bem clássica, que deixa bem emblemático essa situação de formatura, de conclusão de uma grande jornada épica. Porque eu acho que, primeiro, Disco Ninja, pode tocar aí o tema de final de jogo do Final Fantasy IV. Acredito que quando eu estiver me formando, vai ser um evento, assim, cósmico, que tem chance do universo acabar por causa disso, que é muita improbabilidade rolando ao mesmo tempo. Só que eu acho que vai ter uma fila dos brothers, assim, quando eu estiver subindo, todo mundo vai levantar a espada pra cima. Por isso que eu imaginei ter música do Frog, tá ligado? Mas como pode ser? Não, cara, você não é militar, desculpa. Só se for a espadinha do Thundercat, serve? Óbvio que serve! Ah, então beleza, então vamos lá. É mais irada? Vai ser a espada do Link, do... Do joga... do Wii. Do Wii. É, vai ser do Wii. Mas aí pode tocar aquela música do Asa de Águia, que é Guerreiros, ergam suas espadas. Asa, sim, de Águia. Eu me imagino muito chegando no tablado lá, subindo na parada, ajoelhando, o maluco vai tirar uma espada e vai falar: agora, pelos poderes concedidos a mim, eu te transformo em um engenheiro. Aí ele aponta a espada pra mim como se fosse o gato guerreiro do He-Man, tá ligado? Aí eu... Engenheiro! Posso estragar seu sonho rapidinho? Ele só faz isso no final. É chatão. Ai. Ele vai levantar e falar assim: pelos poderes a mim, outorgados pela República Federativa do Brasil, eu declaro engenheiro números à turma de tal ano, do ano tal, mês, do ano tal. Pô, ele não aponta pra mim com espada e fala, Pedro Henrique, vira engenheiro tal! Não, é tristão, ó, na minha cara. Formatura teve uns raios, sabe? Teve um monte de coisa legal. Choveu no dia, né, cara? É, exatamente, choveu pra caralho. Nossa. Ele se formou com Tesla. Por isso que a foto dele é preta e branca, né? Agora tá dia da vitória, um próximo combatente. Zabuzeta! Olha só. Melhor nickname. É, Zabuzeta, enfim. É, como eu fui um cara muito triste e minha comissão de formatura se rompeu um pouco antes da gente fazer a festa de formatura e todos os eventos que ocorre isso. Corrompeu? Não... Tipo, eles viraram tipo do mal. Sim, e não tive festa de formatura, não tive entrada com música. Eu fui num salão onde tava um monte de gente que também não tinha essa possibilidade de se formar com uma festa, com uma música de introdução, e uma representante da reitoria lá apertou minha mão e falou assim: parabéns, você tá formado. Eu, é isso. Não tem aquela frase que o representante da reitoria. É uma representante, nem era o reitor, nem era todas as coisas bonitas. Tipo, né? Deu que casa na igreja católica. Tipo assim, parabéns, você venceu na vida. O cara que casa na igreja católica e não vai nem o padre, nem o ministro, vai tipo o coroinha celebrar a porra do casamento. Então, essa música que eu gostaria que tocasse lá, não tocou. E é o tema de Battlefield 1942, que é muito foda. Toca aí. Só. Nas trincheiras agora. Bom, cara, essa música, ela tem um ar épico e ela sempre abalou meu coração de uma forma, assim, bonita de dizer. O ápice dela é tão foda, assim, que eu imagino ela sendo aplicada em qualquer tipo de evento, seja casamento, seja no funeral. Porra, aí não vale a pena, que aí não vale, pô, é que nem o Guile, que encaixa em qualquer lugar. Não, é uma opinião minha. Não, as outras Guile, pessoas... Olha a frase solta, né? O Guile encaixa em qualquer lugar. Foi um pouquinho assim, pior, porque eu falei, é que nem o do Guile, que encaixa em qualquer lugar. E na época que eu, quando eu joguei esse jogo, normalmente você, quando você vai jogar um jogo de computador, você fica apertando Enter até continuar o jogo, etc. E essa introdução foi a primeira vez. Viu que eu tô gaguejando pra caralho, enfim. Ah, tá nervoso. Ai, tô nervoso. Olha, também assim, não pode deixar águas parar, né? Assim, pneu assim, igual eles fazem, assim, essas coisas, né? Então, também é igual, então não tenho o que falar. Vou falar igual ela, assim, tenho o que falar, assim. Nossa, cara, tô nervosa. Alguma coisa, só isso, então. Ai, tá nervosa? Então, foi a primeira vez que eu não apertei um Enter pra ver uma introdução por causa da música, cara. Não tanto pela animação, mas a música era tão fodástica que deve ser tocada pra sempre no meu coração. Olha só que lindo. E como você sonha esse evento pela sua formatura que não foi? Então, eu podia entrar nele, nesse evento. Vestido branco, né? Num jetpack. Mortal triplo. Um portal triplo. Aí, o Mortal Kombat, mano, sabe o que é? Então, e o evento poderia ser muito mais bonito e não foi, cara. Eu tô triste, porque além disso, eu vou fazer reclamação da minha vida. Além disso, quando eu me passei vestibular, todo mundo foi pular na lama e minha mãe falou assim: vai pra casa dormir! Tá, por quê? Não, mas a sua mãe te poupou de... Pular na lama foi uma expressão ou foi, tipo, realmente... Não, ela na época que eu fiz vestibular, eu passei vestibular, eu trabalhava madrugada. E ela falou assim, não vai pra casa dormir, não vai ficar pulando aí com o pessoal, não. Eu queria comemorar, né? Eu falei, então beleza, pelo menos na formatura eu vou poder comemorar. Só que não. É. Maldição de mãe, isso aí. É, isso aí, certeza, né? Você trabalhava de madrugada com o quê, Zabuzé? Agora é metalúrgico, olha que merda, agora... Cara, tem um pedreiro e um metalúrgico. Tá muito bom isso aqui hoje. Podcast alterário. Anos 80, né, cara? Anos 80 raiz hoje aqui. Hoje já tá já, né, cara? Aproveitar que a gente tá em ano de eleição, né, cara? Operário não vota em patrão, PCO! 29. Caraca. Então, ainda bem que a gente estuda, se forma pra sair dessa vida de pedreiro. O Juninho não sei agora que tá trabalhando em pedreiro. Não, eu continuei. Ou de metalúrgico, né? Enfim. Tadinho, Vitória! Rolada simbólica, porque o Juninho agora... Juninho! Vou contar, então, a minha história de formatura. Porque o que aconteceu é que eu morava em uma cidade e eu estudei 4 anos de faculdade. E aí eu mudei de cidade, faltando 1 ano pra me formar. E entrei, transferi o meu curso pra uma outra faculdade. E tive que estudar mais 2, em vez de me formar em 1 ano só. Olha só. Quando eu entrei nessa outra faculdade, a turma não era muito legal, sabe? Então, eu não consegui fazer amigos o suficiente pra falar, porra, tô empolgado pra ir nessa formatura. Então, foda-se, eu não vou na formatura. Caraca. Só que quando faltava 3 meses pra formatura, aí minha namorada me convenceu a participar. Aí eu desembolsei, acho que uns 2 contos de uma vez, assim, pra conseguir participar. Eu já ia até puxar a música do Yoga aqui de tema triste, mas tá tendo final feliz, né, cara? Final felizão, gastou R$2. Mas... foi, então, super feliz. Agora mas aí eu consegui participar e eu não lembro que música tocou, infelizmente, cara, porque eu acho, se eu apaguei da cabeça, provavelmente era funk ou pagode. Pô, vai ver, era bom chibom chibom bom bom. Mas a música que eu escolhi pra tocar agora nessa parte de formatura é uma música que eu gostaria que tocasse, porque de um jogo que eu não terminei, mas eu cheguei numa parte muito simbólica que eu vou falar depois da música. Então, Disco Ninja, toca aí, Theme of Grandia, do Grandia. Eu joguei Grandia até um pedaço em que você chega na beirada do mundo, que tem, tipo, tem um muro gigante, mas gigante, assim, com uns blocos do tamanho de, sei lá, tudo de uma Grandia, casa. Né? Tudo Grandia, né? Ela sai desse jogo amanhã, muro. Né? Oi? Vai lançar a continuação desse jogo amanhã, né? Na beirada do Borderlands. Pra mim foi isso, cara, sabe? A formatura. Foi esse muro gigante e foi exatamente a parte que eu parei de jogar. Então... Grandia é um jogo, sem zoar, é um jogo muito grande. Ele é gigante. Cara, eu não consegui terminar de verdade. Mas é um jogo muito bonito, cara. Ele vale jogar só pela arte dele, que é foda. Mas hoje em dia não vale não, porque ninguém tem tempo mais pra jogar um jogo. Não, isso é verdade. Eu tava jogando o Xenoblade Chronicles, tava frustrado com as 60 e tantas horas dele já. Pô, cara, 60 horas eu tava na metade do grande. Pois é. Isso que é foda. Não, o tempo que você joga um grande hoje em dia, você, sei lá, lê uma coleção de livros. Lê o Duna inteiro, sei lá. Isso é verdade. Caraca. Round 2, Round 1. Então agora, a regra é clara e simples e direta. O último participante de um round é o primeiro participante do round seguinte. Então, Juninho, por favor, qual é a regra do Round 2? Round 2. A regra do segundo round agora é despertador de celular. É pra acordar os celulares. É, então, eu juro que quando eu recebi o e-mail, eu achei que era toque de celular. Então eu escolhi uma música de toque, mas tipo, ela funcionou como despertador pra mim por muito tempo. Cara, ela já começa assim, tipo, acorda, sabe? Depois ela te dá tem uns 10 segundos de soneca e depois você acorda de novo porque vai ficar mais alto. É tipo, acorda! Não, brincadeira, pode dormir. Não, mas acorda mesmo. E a música que eu escolhi é Disco Ninja. Toca aí, Red Alert 3, For Mother Russia. For Mother Russia. A música, deu pra vocês ouvirem aí como eu acordei durante uns 3 meses da minha vida. Você é físico, né, Juninho? Não, eu sou computeiro. Ah, o Zabuzeto fez física, né? É porque físico gosta de russo, né? Ó. Olha só. Geralmente físico é russo, né? Zabuzeto. Não, qual é o seu nome? Não vou falar. Não. Zabuzeta Ivanovski. Não. Saraeva. Não. Meu sobrenome é tudo menos russo. É André Luiz Pinto. Podia ser Zé Luiz Pintovski. Pintovski. Cara, por que que todo André é Luiz? Assim, cara, é regra da natureza, tá ligado? É regra, né, cara? Sim, André Luiz. Não vai falar André Carlos, né, por exemplo? Não pode, né? Não pode. Pode? André Luiz. André Luiz. Minha mãe foi ousada, né? Não basta ser Carlos. Tinha que ser Carlos Vinícius, né? Fica aquela coisa bem filho de pobre. Mas foi ousado, pô. Saiu, pensou fora da caixa. Osni Carlos. Osni Carlos, tá vendo? Ela pensou bem fora da caixa também. Não, os nomes dos meus tios é Antônio Carlos, José Carlos, João Carlos, Luiz Carlos. Quase um sobrenome já, né? É. Agora, minha música de despertador é Wake Up, do Rage Against the Machine. É bem isso, né? Mestre Splinter dormiu. Isso, jogando LOLzinho. Boa, zero. Gravação. Então... Cara, mas ele, não, reparou que tá tudo mudo lá do lado dele? Deve estar quebrando o prato lá. E ele tá no telefone. Tá no telefone. Ah, tá no telefone. Vortex. Então vamos lá, vamos lá. Sou eu, JJ, o Jatinho. Olha só, eu tenho um problema grave, um problema muito sério, com música de celular pra despertador, porque quando eu acordo de manhã, eu tenho o maior poder de persuasão do mundo, pelo menos contra mim mesmo. Então, o pior argumento do mundo é válido pra me forçar a ficar na cama. Se eu tô deitado na cama assim e falo assim, ai, meu Deus, mas porra, não cortei a unha do pé hoje. Não dá pra eu ir pra faculdade hoje, nem fudendo. Aí eu vou dormir. Então a música, primeiro, ela não pode ser uma música calminha e tal. Já me fudi várias vezes, porque minha música do celular, despertador, era Zelda's Lullaby. Quantas aulas eu já perdi? Não, não, sério. Você coloca uma música de ninar pra acordar. Pra acordar. Eu pensei nisso agora. É uma gazela do satanás. Não, e quando tocava, eu ia ficar tipo, que bom, dormi mais. Merda, cara. Me fudi loucamente. Mas depois eu aprendi a lição e aprendi a segunda coisa. Botei uma música. Eu aprendi que a música que você tem que botar ou tem que ser muito porrada pra te tirar da cama logo, ou não pode ser uma música que você curte muito. Porque passando o tempo, você vai odiar aquela música. Porque vai ter aquele reflexo condicionado que quando tocar a música você vai. Ah, que sono, que raiva do mundo. É que nem um reflexo condicionado quando ouviu. Falava, caralho, o teu, não entrou o teu era Sonic na memória? Sonic na memória. Pra mim isso é Alex Kidd, cara. O Alex Kidd já tem. Caraca, que música nojenta. Música da derrota, cara. É por isso que eu escolhi uma música que é porradona e é foda. Por isso, Disco Ninja, por favor, toque o tema Rock Club do Scott Pilgrim vs. The World. Essa música eu acordo muito no infarto. Já acordo, caralho, tem que sair de casa, fudeu. E eu tenho uma estratégia também, eu boto meu celular num lugar de difícil acesso. Essa é ótima. Então eu tenho que levantar, escalar uma parede, correr, fazer umas flexões pra poder pegar o celular. Aí eu já acordei. Não, só tem que sair da cama. Então eu faço tudo isso com um barulho muito tenso no meu ouvido, assim. Caralho, tem que fazer parar. Então meu dia já começa num clima die hard, tá ligado? Um dia a gente vai ver o obituário do ninja inimigo. Morreu dormindo, não, morreu acordando. Morreu acordando com música do Ana Managuchi. Então, próximo da Gidotória! E lapso. Cara, você tá roubando, né? Tô roubando. Deixando os caras por último, sempre. Sempre. Não, o Juninho foi o primeiro. Eu fui o primeiro, cara. Não, só porque ele tinha que ser o primeiro. Aí, se eu cair agora o Zabuzeta no próximo, vai falar que eu tô roubando, porque só você falou, eu mudei. Boa, ladrão. Termos de despertador, despertar é uma coisa importante, como o Ninja Inimigo já bem se posicionou. É necessário uma música que te dê a sensação de que aquele dia é o dia da vitória. É. Ao longo da nossa vida, nós colecionamos diariamente mais derrotas do que vitórias. Antes de dormir, pare e pense nisso, que é muito triste, mas é muito verdadeiro. Por isso que eu escolhi a minha música de despertador de verdade mesmo, não é exatamente essa versão, mas é a mesma música. Que é uma música do Super Robot Wars, aquele joguinho que ninguém conhece, de tática RPG dos desenhos japoneses. Eu conheço, Tyson, não é? Super Robot Tyson, exatamente. Então toca aí a Mazin Kenzan de uma versão do jogo aí, então, as 200 mil. Dead Fagness, o Ilaxo já jogou. É uma das regras. Cara, SRT é muito cheio, demora muito, cara. Tem batalhas assim que levam uma hora e meia contra chefão. E é coisa do tipo, ah, então você está na última batalha, você vai enfrentar uma porrada de robôs do Evangelion, que tem aquela porra de AT Field que desequilibra o jogo inteiro. Fag. E aí é faguice de Evangelion. É, mas em Kenzan, a música do Mazinkaiser, que é um desenho japonês aí qualquer, do Mazinger, que é um desenho japonês qualquer. Eu gosto dessa música porque, apesar de nunca ter visto a porra do desenho, a música é muito boa. Então, realmente é a minha música do despertador. E você não tem raiva dela, não? Você acha que ela se encaixa? Não, cara, é formidável, cara. É o dia da vitória. É porque eu durmo bem, né, cara? Se eu dormisse mal, eu acho que ia ter raiva da música. Mas como geralmente eu durmo bem, não reclamo dela, não. Porque, na verdade, a versão que toca no meu telefone é a versão cantada dela. Mas eu não queria roubar duas vezes no mesmo programa. Entendi. Então eu peguei do jogo. Faz sentido. Essa é a mesma música. A versão cantada é de uma banda chamada Jane Project. Jane, J-A-M. Podem procurar aí no seu YouTube. Fazem show aqui no Brasil de vez em quando agora. Até porque pra trazer japonês no Brasil é fácil, né, cara? Você dá duas caixas de caipirinha pra cada um que eles vêm. Mas, cara, deixa eu te falar um negócio. O Mazinger, que você não conhece, tipo... Não, eu conheço. Eu só não quis falar porque é um robô qualquer. Ah, não, cara. Tipo, não é um robô qualquer, sabe? É só o Mazinger. Velho, a série, ela é de 72 e ela tá, cara, até hoje. É, tudo recaustável. O mais legal do Mazinger é que o... Eu esqueci o nome de um dos vilões, mas assim, um dos vilões, ele é metade homem e metade mulher. Ou isso é no Getter, eu tô confundindo. É metade de cima ou metade de baixo? Muito não. É o lado, é dividido no meio. Não, é no Getter que tem isso. No Getter que tem um cara que ele é metade... Ele tem, tipo, meio pene. Ele tem meio peito também. Ele tem um peito inteiro. Não, ele tem um peito inteiro e meio pene. Tem um peito inteiro. Mas vale um peito inteiro do que meio pênis, né? Cara, eu nunca tinha pensado... Cara, tu pensa muito em pinto, cara. Sério mesmo. Eu nunca tinha pensado nessa parte. Barão, acho... Falando em pinto, eu voltei. Caralho. Nunca, né? Não, eu de novo falei merda. Esse vilão Barão Ashura é do Getter, né? Do Mazinger, não. Da história. Poderes cósmicos de fenomenais. Dentro de um lado pequenininho. Dentro de um quadro pequenininho. O mestre Splinter, viu? Eu tô roubando, que nem o lápis falou. Isso. Eu. Agora, mestre Splinter, você costuma acordar todo dia? Cara, eu acordo todo dia. E você usa despertador para tal? É uma boa prática, galera, acordar todo dia. Cara, eu infelizmente sou refém do despertador, porque eu tenho o péssimo hábito de dormir todo dia uma e pouco da manhã e tenho que acordar às 7 da manhã. Se eu não dependesse de... Jogar se LOL? Se eu não usasse o despertador, eu conseguiria acordar tranquilamente, mas eu preciso do despertador. Que triste história, cara. Se eu não precisasse do despertador, eu ia acordar naturalmente. Mas eu preciso do despertador. Exato. Que bom, né, acordar naturalmente. Não, faz sentido. Eu que pensei completamente equivocado. Não, quando eu era pequeno, eu acordava com a empregada que arrumar meu quarto. Eu lembro de uma professora de português do ensino médio que falava que os índios eram pessoas felizes, porque eles acordavam quando os olhos abriam. Olha só. Caraca, que caralho. É do PSTU esse teu professor, né, cara? Distribui panfleto do Marcelo Freixo hoje em dia, né? Eu e esses índios aí tem cortina, né? Porque porra, só bate no negócio. Cara, lá. Mas o índio pré-colonização era um cara muito feliz, né, cara? E se plantando tudo dava nessa porra desse lugar. O cara comia... Uma porrada de mulher pelada e volta. Mulher pelada, fazia um, né, tchaca-tchaca quando precisava. Não dormia, não tinha doença. Não caía internet. Não caía internet. Caraca, que merda, né, cara? Maldito homem branco, cara. Só fez merda no mundo. Pra mostrar o espelho pra galera, né? Não, o homem branco trouxe Gangnam Style pra gente. Exato. Ah, mas aí foi o homem amarelo. Então, é verdade. Na velocidade da luz, nós fomos de despertador para os indígenas e Gangnam Style voltando ao despertador. Bom, ao contrário da galera aí que bota música agitada, tem a música épica do dia onde a conquista do mundo será feita, do lapso. O objetivo é a conquista! Eu não tenho... Assistir grandes pretensões. Eu prefiro acordar com uma música mais calminha pra não ter um ataque cardíaco todo dia na hora de acordar. Então, uma música que pra mim tem uma conotação de dia começando, de naquele ritmo meio leseiro, porque eu, quando acordo, eu sempre boto pra despertar uns 10 minutos antes da hora que eu realmente preciso acordar pra poder curtir 10 minutos, não nem de soneca, 10 minutos de leseira. De ficar parado olhando pra gaveta, falando, vou abrir essa gaveta e pegar minha roupa. Mas eu não, cara. Você é muito porco, cara. Não, eu pego minha roupa pra levar pro banheiro. E tomar banho, entendeu? Então... É, a música dos Teletubbies, né? Pode falar. Não, cara. Disco Ninja, toca a música dos Teletubbies pro Matt Splinter aí. Tinky Winky, Tinky Winky, Gypsy, Gypsy, La La, La La, Teletubbies, Teletubbies, Teasing, Oi, Oi. Que bom clima de manhã, cara, essa música. Exato, sozinho, tem tá. Um nenenzinho rindo. Porra, é, já viu como é que ela ficou agora, depois de velha? Era uma menininha? Gostosinha? Era uma menina. Agora ela tá gostosinha, né? Se você achar que ela tá gostosinha no Teletubbies, ela, você tem um problema. Pô, mas tava, né? Você comeria o sol do Teletubbies? É tipo isso. Você comeria o sol. Mas, então, Disco Ninja, toca aí a música do After Sex, do Link com a Malone. Essa música aí é música pra dormir, cara, sério. Não, não acho. Eu acho a música que... Não sei porquê, de repente, durante o jogo, jogando o Ocarina of Time, eu várias vezes chegava em Kakariko quando o sol tava nascendo. Então ela tinha essa conotação pra mim de manhã. Assim, uma... Ou então aquela porra de ficar jogando galinha na merda da cidade e que por algum motivo me dava uma conotação de manhã. Já acordou com vontade de jogar galinhas por aí? Não, cara, mas é porque você, quando tá na roça, você acorda e vai direto pra lida, entendeu? Entendi. Bateu mais. Então, cara, uma vez eu tava passando de um ônibus ali em frente ao Jardim Botânico, aí tinha uma galera de cosplay de Zelda, né? Uma galerão. O filho da puta que tava de Link, cara, ele tava com uma galinha embaixo do braço, cara. Eu não quero saber o que eles fizeram com a galinha, cara. O cara tava com a galinha. Toma, mais uma foto da bebê do Teletubbies, hein? Olha a parte de baixo da foto. Me gusta muito. Cara, quem... Porra, assim, não, olha só, Teletubbies é de, sei lá, 2000. A garota já tá desse tamanho. Todo mundo aqui é velho pra caralho. Véi, você tá zoando? Caralho. Tô te falando sério, cara. Esse é o bebê do Teletubbies, cara. É, enfim, essa música, ela me dá uma paz interior. Ela é uma música que não vai me matar do coração, quando menos esperar. E eu posso curtir na paz os meus momentos de lezeira. E eu acho que eu não vou conseguir ter ódio dessa música por ela me acordar todo dia. Então é... Você menos esperar não, cara. Você coloca o despertador pra tocar a hora que você quer. Então é a hora que você vai esperar a hora do despertador tocar, sabe? Encontro o Teletubbies aqui, eu quero fazer só um comentário, cara. Essa primeira foto que você mandou do sol não é um nenê, cara. Desculpa, é um demônio que eu acho. Beleza, é o sol dos Teletubbies. Eu farei comentários. Mas a menina aí, a Jessica Smith, tá um solzinho, ela tá agora. Aí, eu pegava. Porra, tu é fácil. Bagunçava. Chinelava. 13 anos, 14 anos. Não, não quero saber qual a idade dela, não quero acabar com o sonho. É. O sonho não deve morrer. 18. Tadinho da Vitória! Me diga agora que é o Zabuzeta, por favor. Zabuzeta! Então, aproveitando aqui pra pedir a última música de Despertador. E minha história é um pouco triste ultimamente, porque meu celular tá muito avariado, assim como a minha internet atualmente. Música do Yoga. Os Yoga, literalmente. Cara, eu tava acordando todo dia com Master of Puppets Metallica. Olha. Só que com o meu celular, eu boto pra carregar e ele descarrega. E eu tô tendo que acordar com o sol sobre a minha pessoa, porque minha janela fica do lado do sol aqui. Cara, pra... do lado do sol, caralho. É o solzinho dos Teletubbies aí, é? Olha aí. Gostosa, mas, meu, deixa eu te contar que é o processo normal do celular, tá? Você põe ele pra carregar e ele descarrega. Ele não tá quebrado, tá? Não, eu... Pegar essa merda e ela e tá foda ultimamente. E o Teletubbies tá me acordando todo dia de manhã aqui, enfim. E na verdade eu queria além do sol me acordando, né? Solzinho do Teletubbies me acordando, eu gostaria que tocasse uma música muito maneira. Que então vamos lá, Disco Ninja, a música tema do Pokémon Red Blue. Olha só. É pra você acordar, tipo, tadam! Sabe que você sai da cama e você já acorda de pé, já, tipo, pronto pra ir pro banho? Tipo, é fora da batalha pro banho. Mas menos assim, cara, que música de Pokémon, essa não tem como ser mais clássica, cara. Essa música, tipo, tem alguém me olhando, moleque. É. Deixa eu invocar aqui o podcast lá que eu participo. Por favor. E fazer uma pergunta pontual pro Zabuzeta. É. Qual Pokémon você leva pro banho? Você não tá respondendo. Porra, esse Pokémon derrubou a internet do Zabuzeta. Deve ser aquele magnético lá que usou o sinal. Vou levar pro banho. Pô, eu levaria o Madito copiando a Scarlett Johansson. Com certeza. Era o que eu tinha pensado. Não na Scarlett Johansson, mas o Dito. O Dito é o mestre das putarias. Já ganhou o troféu Tanguinha lá. Zabuzeta! Oi, desculpa, cara. Desculpa mesmo. Ficar atrapalhando a gravação de vocês com essa internet de merda hoje. Não, desculpa. Vai se fuder. Então, responder com muito delay. Com muito delay, eu vou responder a pergunta do Juninho. Que eu levaria o Pikachu mesmo, cara. Mesmo na água. Eu queria levar um choquezinho aqui. Pikachu! Caraca, isso é o wrong in so many ways. O logo da Brazzers no seu comentário. Nossa. Cara, levar o Bulbasaur é menos errado que levar o Pikachu. O Bulbasaur tem tentáculos, hein, cara? É verdade. Não leve ele no Japão. Então, Round 3! Vamos lá, tá. Zabuzeta, a regra é clara. Qual é a regra do Round 3? A primeira regra é, você tem que ter uma internet que funcione. Porque a sua não está colaborando. Alô, tá travando pra caralho. Tá travando um pouquinho. Tá travando um pouquinho, cara? Tá travando bastante aqui. Pra mim tá no vermelhinho o Ares aqui. Deu pra entender o que eu tô falando? Dá tá pra entender, aproveita. Pra entender. Qual é a round? Qual é a regra do Round 3? Que pariu. Ficou muito legal, cara. Tinha que deixar isso no final. Puta que pariu. Ele tá em Tron. E pipop. Então vai, prossiga. Tá falando coreano, né, cara? Inutna katine una akiro yoja arashim. Caraca! Pode Fala. Ele tá falando amarradaço aqui, tá gravando, né? Então, no momento tão lindo, tão popular com ele, pode ser junto com o sozinho, na escola. De música, um disco de arte. Cara, ninguém vai poder interagir com o que ele tá falando. Eu queria muito que os ouvintes soubessem como é que é o mundo por trás da magia da Disney. Muito obrigado, Zabuzeta, pela sua participação brilhante. I'm on a boat. Então vamos lá, depois desse esse evento mágico. Dadinho da Vitória, escolha alguém com internet legal. Junin. Yay! É a música que eu quero. E agora? Tá, vamos lá. A gente tá falando aqui de música. Oi? É, vamos lá, porque a gente não sabe qual é a regra. Ah, é, não. Qual é então, a regra, Junin? Eu não vi, mas a regra, eu acho que é hora do sexo. É isso aí. Uma música certo? Pra tocar durante o sexo ou nas preliminares, na hora do giri giri, giri giri. É, eu nunca ouvi esse termo, mas é. E a música que eu escolhi é uma música que eu nunca ouvi na hora do sexo. Ah, mas vai tentar, vai tentar. Eu não tive oportunidade ainda, cara, de ouvir essa música, porque geralmente é ela que põe a música, né? Tudo bem, sabe? Ela tá com a faca e o queijo na mão, eu falo, não, quero tocar isso. Não, não vou, então. Tipo, tá lá, qualquer dia eu troco o nome dos CDs dela e toca isso. Porra, lá, boa. Mas a música que eu escolhi aqui é The Poet and the Muse, que toca no Alan Wake. E é isso aí, Disco Ninja, toca aí, The Poet and the Music. There's an altar wrought with mystery of Tom the Poet and his muse, and a magic lake which gave a light to the words the poet used. Now the muse she was his happiness, and he rhymed about her grace and told the stories of treasures deep beneath the blackened waves. Till in the stillness of one dance, still in its misty crown, the muse she went down to the lake, and in the waves she drowned. Tem cara de ser um jogo tão sensual, cara. Realmente que é isso. Não, é. Mas o Junin escolheu uma música fofinha, uma música legalzinha, pra fazer amor. Entendi. É, porque, como diz a Eliana, eu não faço sexo, eu faço amor. Com os dedinhos, né, cara? Com os dedinhos, né? Polegares, polegares. Onde estão? Onde estão? Aqui estão. Eu não sei, susto. Não posso vê-los, né? Sei lá, cara. Caralho, eu levei outra coisa. Ombro, joelho, perna e pé. Ombro, joelho. Eu acho muito interessante você escolher uma música, Juninho, de um jogo de terror na hora do sexo. É, você tem razão. Tô parado pra pensar nisso. Mas é, cara, essa música, vocês ouviram? A música, ela começa devagar, aí, tipo, ela vai devagar quase a música inteira e fala, pô, essa música é assim o tempo todo. Mas não, no final, cara, tipo, ela cresce demais, sabe? Ah, opa, entendi. Ela cresce depois. Entendeu? É que começa muito pequenininho, né? É, então. E também tem outro final, ela cresce mais. Aí vai, Thunder. Começa devagar, entendeu? Aí dá o tempo de ficar molhadinha e aí muda o ritmo, entendeu? Olha isso, cara, tá vendo? Eu não preciso... É todo plurissignificativo o negócio. Entendi, cara. Muito boa escolha, cara. Significativo, sim. Até o dadinho está molhado depois dessa. Vamos... Cara, para de passar o dadinho na boca, cara. Para isso, cara. Dadinho da vitória, nem inimigo. Meu irmão, eu me vejo como um deus do sexo. E como um bom deus, eu sou tipo chefão da fase, tá ligado? Uhum. Eu sou... Aí quando chega na hora, tem que tocar a música de boss, tem que ser uma parada tensa, tem que ser um caralho fudeu, literalmente. E tem que começar a música épica, divina. Então, Disco Ninja, toca aí. É porque depois disso falar Baioneta é foda. Disco Ninja, toca aí uma versão retro remix da One of a Kind do Baioneta. Vocês estão ouvindo essa música, vocês conseguem sexo, imaginar não. O Active... Você fazendo sexo também não. Exatamente, é o Active Time Event, moleque. Pega, joga na parede, aperta o botão aí, pula, dá a volta, dá por cima, ajoelhada, vai depois de cabeça pra baixo, caraca, dá. Agora eu consegui imaginar. Ah lá, pô. E é épico, muda até a gravidade na hora. Aí tem que ter estratégia, tem que ter life, tem que ter tudo, né? Aí para no meio pra tomar energia, tipo, cara, life. Eu tô achando que o life já acaba no comecinho desse monte de coisa aí. Eu vou me reservar o direito de não imaginar porra nenhuma, porque eu conheço pessoalmente tanto você quanto a sua senhora, então eu prefiro... Achei abstrair. Que você ia falar que conhece pessoalmente o evento. Não, também não. Essa versão quase mid da música. Quase mid nada, cara. Ela é divinamente épica como o chefão do sexo. Sexo. Então, peraí, você no final da fase, então você perde sempre. Claro que não, não. Levando em consideração que a mulher te come... Isso. O correto é isso, a mulher é que come o homem. Então, é tipo isso, né? Correto, depende do ponto. Não é que a gente seja passivo não, tá, ouvinte? É porque, se você parar pra pensar... É que a vagina são lábios com uma boca que é uma engole boca, o snake, entendeu? E regurgita toda hora, entendeu? Exato. Vai ficar nessa... Ela não tá comendo, ela tá chupando. Não, voltou pro mesmo ponto. Não, depois. É isso aí. Dadinho da vitória, vamos lá. Mestre Splinter. Ah, moleque, sou eu. Eu também nunca botei... É a depressão pra falar sobre sexo, né? É. Eu. Caralho, sexo, puta que... Sexo é vida. É, Boston Medical Group. Puta, mas... tem aí também essas propagandas? tem brocha no Brasil inteiro, cara. Pô, eu já quase fui lá pra pedir pra eles passarem outro horário isso aí, porque é bem no horário que eu tô almoçando. Ah, entendi. Sabe que se você, a sua frase solta, o editor pode utilizar contra você, né? Eu quase fui lá, né? Ah, então eu não preciso de frase solta. Eu fui do Boston Medical Group, pronto. Bom, essa música aí, ela tem... Pra começar, ela tem um nome muito sugestivo, a música que eu vou pedir. É a música de um jogo que marcou muito a minha vida, embora eu nunca tenha feito sexo enquanto jogasse. Eu tô falando que vocês estão dando muito mole. Eu também tô dando mole, porque eu ainda não fiz o chefão da fase. Mas, ah, cara, então, ó, vocês estão dando muito mole, porque isso eu já fiz. Mas, cara, é música de amor. É música de libido no ar, entendeu? Uma coisa bem... como é que posso dizer? Chega a ser romântica. É uma música que começa, parece uma música de rádio de motel. Parece muito música de soft porn, tá ligado? Rádio de motel. Música de soft porn. E depois entra uma flautinha, cara, que faz um clima muito agradável. Toca aí Donkey Kong Country 2 Enchanted Wood. Prestaram atenção no nome? A Floresta Encantada. Não, não, a Madeira Encantada. Ah, é Madeira, é Woods, né? Madeira Encantada. É Woods, é bosque, né? É. Madeira. É Madeira, é o pau, né? Pau Encantado. Pronto, vamos ao termo que todo mundo quer usar. O Pau Encantado. Exatamente, cara. E essa música, eu lembrava... Eu não lembrava, antes de pesquisar pra esse programa, eu lembrava que tinha uma música de Donkey Kong Country 2 que era muito boa pra esse tipo de ocasião, mas eu não consegui me lembrar exatamente dela. Aí comecei a procurar toda o soundtrack. Peraí, Mestre Peter. Calculem o Mestre Splinter lá com 11 anos jogando Donkey Kong 2. Porra, essa música ia ser boa fazendo sexo. eu lembro tipo, que... imagina essa macaca lourinha aqui comigo. Pois é. Eu lembro. Essa música no Emanuele. Nossa, é verdade. Emanuele na selva. No planeta dos macacos. Convenhamos que frequentemente tinha selva, né? Te dizer que eu não fiquei só retido ao jogo, né? Porque eu tinha, quando comprei o jogo original, veio com um CDzinho com o soundtrack original. Tá bom, cara, que bom que você completou. Você falou, não fiquei retido ao jogo. Nossa, eu tava imaginando várias outras coisas, sabe? Realmente comprei a macaca no Mercado Negro de exportação de animais silvestres. E fiquei, botei a peruca loura e mandei ver. E falei, uhul! Funciona mesmo! Foi completada a imersão completa. Não, mas Donkey Kong 2, eu comprei uma macaca. Macaca inflável. Quem nunca? Quem nunca? Usar sua banana, né, cara? Porra, quem nunca também, né, cara? Descascando a sua banana. Não, cara, mas eu tinha o CDzinho, então eu pude ouvir muito. Depois, até que o jogo não era, nem jogava mais, eu tinha o CD, que eu sempre gostei dessa música. Eu lembrava que tinha nessa trilha sonora uma música que era muito apropriada pra isso. Tinha uma vibe nessa meio de climinha de motel, de soft porn. Então, porra, busquei, achei, é essa. Recomendo, ainda vou usar pro que deve ser usado. É isso aí, sério, depois fala pra gente. Uma macaca. Só não fala pra menina que é da macaca. Ah, Ilapso. Tá na hora do sexo, né, cara? Ilapso, eu escolho você. Tá na hora do sexo. Jax, pegou muito mal, cara. que merda é essa, né? É, vou aproveitar aqui, porque a gente vai falar de sexo. Vou colocar no Multishow, que já tá quase meia-noite, né? Ah, tá Ivete Sangalo passando. Ah, serve. É bem gostosa. Dependendo da sua idade, serve. Porra, qualquer idade essa mulher serve, cara. Ah, enfim, voltar pro jogo. É, música pra sexo. A música que eu escolhi, eu também ainda não utilizei para a prática de atividades sexuais, porém, ela tem uma característica inerte a ela, muito importante, a OST de filme pornô, que é o saxofone. O saxofone, se você saxofone parar pra fazer... O saxofone é um instrumento do amor. Do amor. O saxofone... Kennedy é o homem do amor, né, cara? Quem nunca... O nome tinha que ser saxofone. Tinha que ser saxofone, né, cara? Saxofoda-se. Saxofoda-se, né, cara? Opa, mais um pra nossa coleção de né, piadas. Saxofoda-se. É, o saxofone é o instrumento do amor. De sopro. De sopro, né? É o blow. Então, blow. Ele é muito apropriado para tal. Em função disso, Disco Ninja, execute pro obsequio a canção tema do senhor Yori Agami do The King of Fighters, na versão 96. Tocar saxofone, só mulheres. Ou o Kennedy, né? O Kennedy já tá no ápice assim de androgenia que você aceita ele. O Epic Sex Guy também, né? É. Essa música aí, é Arashino Saxofone, que é o tema do Yori no The King of Fighters. Arashino Saxofone. Arashino Saxofone, né? É isso, né? Quem já ouviu as músicas do... Saxofone, Arashino. Saxofone. Ô, oh, Arashi, ó, oh, o nome de Paraíba, né, Arashi? É, toca saxofone. É, fica lá e tem bom climão de pornografia, né, cara? Ainda mais que o time do cara são duas gostosas com roupa de dominatrix. E um cara muito gay. Ele é bem viadão mesmo, assim. Ele quer dar pro Kyo, mas... Mas foda-se, ignora ele e se concentra no que importa, que é uma loura ou morena. Exato. Tem balançar com o duro. É, mas é, realmente, de fato, a exemplo dos outros colegas, ainda não utilizei essa canção, tema para a prática sexual, mas a fim de semana tá chegando, né? Olha só. Aí, missão pra todo mundo aqui. Aí, todo mundo. Tô colado, hein? Pô, então a gente tá ouvindo. Vamos nos unir para contar a experiência. Eu já... Que susto. É missão pra todo mundo. Vamos nos unir para fazer o que precisar. Vamos unir para... Não, por favor. Eu já comentei em algum programa que uma música sexual interessante é a música do Green Hill Zone. Inclusive, já me ocorreu. Mas ainda não vale repetir, né? Não vale repetir. Vale repetir, mas Green Hill Zone também é legal. Green Hill Zone dá aquela coisa de nostalgia, né? Dá a impressão de que você é jovem e tá comendo mulher. Então, assim, ó, o sonho do gordinho de 13 anos. Cara, tô comendo mulher. Ouvindo a música do Sonic, o que pode ser melhor que isso? E Lápis, eu não sei onde você vê o sexo no Green Zone, mas beleza. Pô, não é na música em si, mas é toda uma associação de ideias entre a infância. De rapidinha e tal, eu né? Imagina rapidinha, que se fosse o tema do Bozo, por exemplo, você também, velho. Porra, que maravilha. Você ia mandar TV Colosso, cara. A hora do almoço é a hora do sexo, né? Tá na hora de matar a fome. Logo depois disso, né, começa a vinhetinha do Globo Esporte, né, cara? Porra, Léo Batista falando, né? Você vai ver hoje o Globo Esporte. Abre os gols da vitória do time e tal. Imagina o cara acha uma fita velha, sei lá, que gravou a Globo durante umas 2 horas. Nossa. Aí fala, amor, vem cá. Hoje tá sendo. É, a gente vai fazer amor vendo a novela Que Rei Sou Eu. Ouvindo Chacrinha. Ô, Terezinha. Rei do gado. Rei do gado. Oi, carinho. Podcast. Eu gosto de jogos com ninja com dadinho aventura. Então, Juninho, normalmente, no final do nosso programa, a gente faz uma conclusão, um interesse, faz um trabalhozinho de pesquisa, só que Disco Ninja não tem nada a fazer. Então, freestyle, fala o que você quiser falar aí antes do seu jabá. O que, que você acha? O que, que você achou do Disco Ninja? Você achou das músicas? Você achou do sexo? Cara, sexo é sempre bom. E as músicas também são muito boas. E o que eu aprendi hoje é que eu tenho que tomar mais cuidado quando ouvir uma música antiga, tá? Principalmente coisas que tocam na Globo, que tocava na TV quando era criança, porque, cara, a vontade pode surgir a qualquer momento. É verdade. Sozinho do gatilho está lá. Imagina passando Globo no trabalho, assim, que merda. Porra, a vinhetinha da RJTV, né? Computadora de saia. Comeria fácil a Punk Brewster, hein? Caraca! Ah, porra. Mas peraí. Véio, hoje ela tá top, hein? A Nossa. Do desenho? A do seu desenho tiver crescido também e tiver virado um rentaizão, por que não, né? É, ele gostava do Gondor. Era Gondor, eu não lembrava o nome desse bicho. Era um nome desse tipo. Gondor. Cara, Gondor é o nome da porra da cidade, do reino de Senhor dos Anéis, cara. É, eu não consigo lembrar o nome definitivamente, não consigo. É, eu acho que eu nunca soube. Mas é importante, cara, a gente tá falando da punk e da atriz, tá? Não do desenho, por favor. E então, porra, é isso aí. Glomer, Glomer. Verdade, não, cara. Lembrei. Não, foi o que me lembrou, fui eu que lembrei. Não, tudo bem, mas mesmo que não seja isso, é um bom nome de mascote. Glomer, agora faz sentido. Zongo, não, Zongo é muito escroto. A Glomer é razoável, é Glomer mesmo, é isso mesmo. Então é isso aí, pra quem não sabe, tá dando mole, Juninho, você faz parte de uma parada muito maneira, né? Onde é que as pessoas te encontram nas internet, entendeu? Eu sou o Juninho, que eu falei no começo do podcast, e falei depois do podcast inteiro, isso. E eu faço parte do Violão de 8 Bits, que é um blog onde a gente fala de música de videogame, principalmente pessoas tocando música de videogame, não a música em si, tá? Tem também, tem tudo lá, tudo de música de videogame. Tem tablatura, tem partituras, quer aprender a tocar, posso baixar, tinha videoaula. Porque hoje em dia tem tudo, a pessoa fala, posso baixar lá, eu baixo jogos? Pode, você entra lá, você baixa tudo. Baixa tudo, porque no final sobe, porque é muito legal, cara. Entendi. A gente tem um podcast que tá meio ausente, mas chama Beat Studio, e a gente fala de música e videogame com muita bobagem e um pouco menos de besteira, eu acho. Ou depende do dia, se o Pan tiver inspirado, ele fala mais que vocês até. E é isso aí. www.violando8bits.com.br. Isso aí. Tem o Friday Crap também, né? Que eu gostava, cara. O que aconteceu com o Friday Crap? Não tô vendo. É, o Friday Crap tá um problema sério, porque tá cada um trabalhando numa cidade e a gente não consegue mais se reunir. Ah, entendi. Já é uma merda, né, cara? O Friday Crap era maneiro, porque eles tinham uma parada que nem a nossa de fazer aberturas freestyle, então todo programa de abertura freestyle diferente, mas às vezes fizeram de Yu-Gi-Oh! Ficou muito foda. De Yu-Gi-Oh! Ficou foda, é verdade. Essa ficou muito legal. E a minha sessão favorita no violão de 8 bits é a sessão medley. Tem um lá que era um de Final Fantasy VI, que era uma de Manola lá tocando violino, porreta. Ah, é verdade, cara. Não, de vez em quando aparece aqui é que a gente não... É difícil, cara, achar medley decente pra colocar. Pois é. Mas sempre que aparece, a gente põe lá, assim. Pô, vou te passar um medley. Eu tenho uma playlist no YouTube só com medley, porque quando eu acho, eu adiciono lá. Eu te passo aí, ver se tem alguma trilha. Ah, por favor. De música de videogame, assim, pra esse tipo de coisa, a gente tem um vinheteiro, né? Produto Nacional. Grande vinheteiro. Verdade. Cara, excelente. Mesmo. Vinheteiro que rima com baioneta. E Juninho, imita o Zabuzeta aí, já que ele está entre nós. Não, brincadeira, Zabuzeta, é você, cara. Zabuzeta, onde a gente pode te encontrar? A gente trabalha aqui no levelmais.com, que é um blog com tudo relacionado a videogame que você quiser, você encontra lá. Inclusive o Friday Crap, você acha lá também. Olha só, tem um podcast que eu participei recentemente com o Juninho, muito legal, chamado Game Track. Sim, o Game Track, tem também o Papo de Noob, o New Game, e tem os videologs também. É muita coisa pra um site só, é tipo... Cara, é muita, tem tudo. Blog nacional de videogame. Exato. Inclusive tem um layout bom, ao contrário de certos sites. É verdade. Como o Baixo Netsoco. Exatamente. Abraço pro Rubens, que é um cara que trabalha pra caralho. Abraço pra você, Rubens. Não te conheço, mas porra, amanhã é pra caralho o teu trabalho. E é isso aí. Fica a dica aí, ouvinte, se quiser fazer um layout novo pra gente, o Lápis aceita, eu aceito, o Mestre Mitter aceita, até o Senhor da Eternidade aceita. A gente tem o design pronto, cara. A Rebeca fez pra gente. A gente só não tem que programe em WordPress. Olha, nem a paciência só para fazê-lo. Então, vamos lá, ouvinte. Sobretudo a gente não tem a paciência para fazê-lo. Hora dos poderes do ouvinte. É. Pessoal do Baixo Frente Soco, me desculpe mesmo pelo meu áudio zoado. Eu tive que sair um pouco da gravação um momento antes, né? Por causa da minha internet que estava muito avariada nesse dia. Resetei em modem e essas coisas que deve se fazer, que o técnico de informática da operadora sempre fala. Mas eu gostaria mesmo de agradecer muito o convite de gravar aí com vocês. Foi muito legal. Apesar de eu estar só escutando e não participando, porque minha internet estava zoada demais. Muito legal mesmo poder conversar aí com o Ilaps, com esses Splinters, são pessoas bacanas pra caralho, cara. Assim como o Ninja Inimigo também, que é muita gente boa, mora no meu coração, olha só que lindo. Eu caguei de rir aqui, mesmo em silêncio, né, por causa dessa conexão de merda. Enfim, então vamos lá, obrigado mesmo, acessem lá Level Mais, conheçam meu trabalho, não sei se pode fazer jabá aqui, mas já que talvez eu não participe, olha só meu sotaque, mas enfim, participe até o final aqui, valeu, até mais. Então é isso, Mestre Splinter, ensine para o Juninho da Buzeta como as pessoas podem entrar em contato com a gente pelo e-mail, se elas querem colaborar com as suas opiniões sobre o nosso programa e dar as sugestões, ver o que acharam das músicas, dizer quem ganhou, quem não ganhou, se foi lavada, se o senhor tem verdade um homossexual, etc. Eles têm que abrir o e-mail e no e-mail botar o destinatário. Eu gosto de jogos @frentesou.com. É isso aí. Anotou aí, Juninho? Anotei. Com acento ou sem acento? Sem acento, pô. Sem acento. Sem BR. E Lapso, o nosso Twitter. Porque o Juninho não segue o nosso Twitter. Ensina pra ele. Foda-se o twitter.com/soco. O importante é o facebook.com/frentesoco. Porque tudo que a gente publica lá tá pro Twitter automaticamente. Se bem que eu uso o Twitter às vezes sozinho, mas... Então, você cuida do Twitter, eu cuido do Facebook. Então você cuida do Twitter, pô. Aí, eu não sabia que tinha página do Facebook. Por isso que é importante a gente falar do Facebook. Juninho agora curtiu, tá? Curta curtiu. Você, faça como o Juninho, faça como o Zabuzeta, faça como todos nós. Curta a página no Facebook Baixo Frente Soco. Comente no site www.baixofrentesoco.com. Sua opinião é muito importante pra nós. Mande seu e-mail, mande seu tweet, mande pra puta que pariu e abraço. Até semana que vem. E entre na nossa comunidade do Steam. Ah, nossa comunidade Skin. Pode Skin. Isso, Skin. Abre o biscoito e tem lá todo o resto. I'm on the boat, motherfucker. Don't you ever forget. Ah, o clipe dessa música é formidável, cara. Essa música é formidável. Não, o clipe também é. O clipe é melhor ainda, que tem toda a parte visual, entendeu? Olha só. Imagina um clipe sem parte visual, né? Então. É tipo o MP3 sem legenda, né? Exato, MP3 sem legenda. É, bochecha sem Claudinho. 69, bola gato, bola 7, a bola da vez, Elizabeth. Dizem as mais línguas que ela é boa de... Não, qual o número? Eu não lembro. 105. 105. Boa, 06. 06 não, eu sou 01. 06 é o senhor. Agora cala a boca que começa o programa. Rapaz. Boa, 01. Mas sabe que o 01 é o primeiro a sair. Exatamente. É, boa, eu sou o primeiro a sair porque eu sou o primeiro a puxar o bonde pra subir o morro. Não vai subir ninguém, porra. Fica todo mundo quietinho aí, vem. Dedé, muito obrigado, Dedé. Faz o seguinte, ó. Abre o Netflix. Cara, o seu PlayStation 3. Não tá entendendo. Loga. Caraca, a música do Latino tá com muito dislike. Acho que é o vídeo com mais dislike que eu já vi. É o projeto do Não Salvo. Aham, eu nunca vi tanto... O vídeo com maiores dislikes do mundo. Eu nunca vi tanto dislike, assim. Também, né, cara? O cara foi mexer com a casta errada, né? Ele foi fazer um vídeo xingando o cara de gordo e nerd. Ele foi fazer um vídeo que é popular mais com os nerds. Pois é. Zoando, porra. É a primeira vez que ele faz isso, cara. Porra, mas da... Uma música... A primeira música que eu lembro que ele pegou... Ele pegou aquela do... Do moleque gordinho dançando também. Mas essa aí... gordinho dançando, qual? É do Numa Numa E. Numa Numa E, isso mesmo. Numa Numa Boy. Só que a música fez sucesso pra caralho. Isso foi não, mas festa na... vamos admitir que Festa na P ficou bem feito. Tem uma produçãozinha de estúdio. Ou você era bem mais novinho. Não, Festa na P é maneiro, cara. Hoje é festa lá no meu AP. Pode aparecer, vai rolar bunda lelê. Chega aqui, pode entrar, tem não sei o que lá em casa. É cara, desculpa, eu não sei do que você tá falando, velho. Festa não é legal não, cara. É legal, cara. Caraca. É muito do caraca, cara. O pior é ele vir falar que essa porra foi tipo uma homenagem e não um plágio. Foda que se ele fosse que nem a gente, fizesse paródia e falasse assim: a gente tá fazendo paródia por comédia, de bobeira. Aí tudo bem. Mas não, ele fala que é homenagem. Porra, aí, fazer homenagem não é transformar a música que fala na mulher lá com o maior carinho e falar que vai cavalgar em cima da mulher. Cara, Latino, homenagem é isso aqui que a gente vai fazer pra você agora. Pra relembrar que teve uma época que você foi foda. Teve uma época que você fez letra de música com o coração e não com o peru mesmo. Karaokê Ninja. Eu não sei mais o que pensar. A razão que fez nos separar. Será o destino quem quis assim? Só eu sei como é duro suportar a dor no peito por me deixar. Seu coração falará por mim. Oh baby, me leva. Me leva que eu te quero. Me leva. Leva que o futuro nos espera. Você é tudo que eu sempre quis. Oh baby, me leva. Me leva que eu te quero. Me leva. Me leva que o futuro nos espera. Seu coração falará por mim. Oh baby, girl, me leva. Baby, girl, me leva. Me leva. Moça, lembro tudo que passou. Entre nós somente o que restou. Foram as lembranças do nosso amor. E agora convivo com essa solidão que dói demais no coração. Pra você eu canto essa canção. Oh baby, me leva. Me leva que eu te quero. Me leva. Me leva que o futuro nos espera. Você é tudo que eu sempre quis. Oh baby, me leva. Me leva que eu te quero. Me leva. Me leva que o futuro nos espera.